frente, aguarde cópia. Gol no 7, no 4, livre decolagem 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0 nós. Gol no 4, 1-0, gol no 7, no 4. Passarelo 9800, tá ciente que a pista 1028 fechará às 3 horas do loop? Então está autorizado, Fortaleza nível 370 via Upper Zulu 19. Decola a pista 10, a curva é a direita, confirmando a esquerda, corrigindo a esquerda, na saída Momo, transição Froti, o controle opera em 119, decimal 8, aciona 5015 no transponder cotejo. Quando pronto, chama em posicionamento, confirme em posição? Sim. Chegou no 606 para táxi POB 77, autonomia de 4 horas e 32 minutos, alterna Fortaleza. Estou no 606, táxi via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Autorizado via Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera, vamos ver no 606. No 7, no 4, com controle agora, 19 decimal 8. Eu não vi até mais, eu não sei se não vai. Agora recebemos o transponder. Pronto para copiar? Copia. Autorizado, Aracaju 190, conforme a rota do plano, decola 10, a curva esquerda, Puca, transição Aru, controle opera 119, decimal 8, aciona 5055, cotejo. Autorizou 190, decola 10, esquerda, Puca, Aru, 198, 5055, pushback, acionamento no 8. Chama 4, suba ao 2, T0, saída Puca, vigilância. Puca, vigilância, agora 7, no 4. De solo após o mesmo, livre no 08, chame táxi. Após a coordenação, o gol, a retaguarda está autorizado, tá? 3520. Gol, Webjet 6746. Webjet 6746, continue a aproximação, reporte externo. Aportará. Gol de TAP. Whisky Kilo Fox, temos um plano aqui vencido para 2 horas. O Luf realizou alguma DLA? Confirme. Tive 2:00, agora nós já temos 2:47. Ok, vou verificar um momento só no sistema, nós já temos o plano vencido. Um minuto para confirmar com ele. Whisky Kilo Fox. Baixado, travado, é 6746. 6746, livre pouso 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre Salvador, Gol no 606. Está pronto para decolagem, ponte Perdomo 0, visual com o tráfego nacional. No 606, observa o pouso do Boeing da Web após a Lima, tem 1-0. Após o pouso do Boeing, a Lima tem pista no 0, Gol no 606. Uno 994, prossiga. Teve um probleminha aqui com o passageiro, a companhia entrou em contato com a Infraero e segundo eles autorizaram a estender mais 10 minutinhos até a nossa saída aí, então só puder confirmar com eles se confere isso daí. 994 eu vou confirmar, porém na verdade isso aí seria uma decisão do CGNA, ok? A Infraero não teria jurisdição sobre isso. Vou esperar o contato da mesma e assim coordenarei com o CGNA para confirmar ou não. Tá, joia, então. Muito obrigado, hein? Taxi Ultra 3520 com 41 POB, 3 em 15, esperando o recebido. Autorizado via Juliette Alfa, me chamem pronto, ponto de espera. Taxi Ultra 3520, ponto de espera. O voo no 606, livre decolagem 10, vento 090 graus, 8 nós. Livre decolagem, pista no 0, Gol no 606. Mandou o F6746, bro. Abjet 6746, livrou, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, essa é a Juliette, 6746, obrigado. Para confirmar, aqui agora nós temos ao 5-1, entrando no 5-2. O senhor tem condições de decolar antes da pista fechar? Confirme. Dia azul com a 178, desça para 2 mil pés, chegada a Mari. Oi, TAP da presente. Para o táxi. Alô Fox, aguarde cópia para Congonhas. Meia zero meia, decolou 52, controle 19-8. Controle 19-8, bom dia no 606. Autorizado LF para o azul. Autorizado LF para o azul. Obrigado. 3520 está pronto para a linha decolar. 606, vigilância, suba o 390, saída PUCA. Sobe o 390 na PUCA no 606. Em posição 06. Salvador, o Gol 994. 994, no portão 06, apenas para confirmar, agora são 53. 532, horas 53, sem condições de decolar antes das 3 horas do local, 3 horas do Lu, confirme. Afirmo, 94. 06 está autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 94. Salvador, é 6746, na Alfa, antes da Juliane. 7746, prossegue via Índia até o 02. Índia, portão 02, obrigado, 6746. 3520, livre decolagem 10, vento 1000 graus, 9 nós. Autorizando a linha de decolagem 3520, agradecemos aí a cooperação. Alô, Torre Fortaleza, Torre Salvador, 9800, está pronto para o ataque, nosso POB são 3, autonomia de 4 horas e meia, alternando o Natal. Copiado, passarido. Temos o Boeing da Gol finalizando no 06, o senhor vai prosseguir, então até através do 8 e após prossegue via Juliette Alfa, missão está pronta no ponto de espera. Ok, até através do 8 e prossegue via Juliette Alfa. Apenas para confirmar, nós estamos 01 na decolagem. Sequência do Boeing da Gol. É, apenas confirmação, a gente não pediu o táxi primeiro? Afirmativo. Então nós teremos 01, concorda? Ok, concordo, eu concordo na verdade, porém vou coordenar com o mesmo, se eu aviso se o mesmo já iniciou o push. Ah, negativo. Nós estamos saindo já pro táxi por aeronave com pintura da Varig, ainda não. Então, ciência. O 994 mantém a posição, após o passaredo, coordene com a equipe de solo. 520, decolou ao 56 com controle 199, decimal 8. 198, obrigado pela cooperação, bom trabalho. Então, em Salvador, boa noite. Bom dia, Azul, 4062, está na final da 90, visual. 4062, continue a aproximação, reporte externo. Portaremos externo, tem uma milha de externo agora, Azul. Livre pouso 10, vento 090 graus 109. 7, livre pouso 90, Azul 4062. Rua Aracaju. Somente mantém a saída 3520. Copiado passaredo, observa o pouso do Embraer da Azul após ali mantém. Na final ali mantém 29800. B06, chame Recife 12685, alterne 12545. Confirme pro 9606. 12545, alterna 12685. 2545, 2685, vou 9606, boa noite. Salvador, eu. 8964190, João Pessoa, por gentileza. 3520, direto Aracaju. Aracaju, 3520. Voo 1994 para o táxi, 1002 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alerta Natal. Uma pessoa? Noite 96, aguarde cópia. Ação, escuta para a costa, voo 1896. Voo 994, estamos entrando em contato junto ao CGNA, recebemos a ligação da Infraero, aguarde. Aguarda, 94. Bom, 994 em 2 minutos, tem condições de estar alinhado no ponto certo. No 994, confirmando, está pronto para o táxi? Totalmente pronto, senhorita. Em 1 minuto eu tenho condições de estar no ponto certo. Espera atrás do passarelo. Via Juliette Alfa, me chame no ponto, espera. Juliette Alfa, chama na ponto, espera. Chame Recife, 125-45, alterna 12685. 2545-2085, boa. O azul 4062, solo 00, livra à direita. Ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo o táxi de Alfa e reportando antes da Juliette. Mantendo escuta, Alfa, reporta antes da Juliette, 4062. Ok, atenção às aeronaves na escuta da torre, em coordenação aqui com a Infaero e CGNA. A pista agora vai ouvir um retardo no fechamento da mesma. A mesma só vai fechar a partir dos 10. Então, 0, 3 e 10, Zulu. 994, ponto, espera, pronto, sim. O Passaredo 9800, livre decolagem 10, vento 0, 90 graus, 10 nós. O azul 4062 prossegue Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, 4062. Gol no 994, observa a rolagem do Passaredo após a linha e mantém pista 10. A linha mantém 10, gol 994. O gol no 896, João Pessoa 370, copia? Afirmativo. Autorizado, nível 370 para João Pessoa, via por isso que 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, o controle opera em 119, decimal 8, aciona 5052 no transponder cotejo. Autorizado 370 João Pessoa, via por isso que 58, decolando 10, curva esquerda, saída Puca, Aru, 1198, controle 5052 é o código, gol 1890. Correto. O Papatango Whisky Kilo Foxtrot é a torre? Está autorizado para São Paulo Congonhas, nível 260, via Pesulu 16. Decola pista 17, a curva é à direita, saída da Euleda após Leda Bridge. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5027 no transponder cotejo. Transmissão intercortada, o Whisky Kilo Foxtrot, cheque novamente o rádio e repita para a torre. Eu aguardo para o cotejamento. Twisk Kilo Foxtrot, chame quando pronto para acionamento. O voo 994, ponto para a cabeceira para a decolagem. 994, livre decolagem no 0, vento 090 graus, 9 nós. Livre decolagem no 0, voo 994. Boa noite, passarei do 9800, transfere. Azul 800, Sula 370, saída mão, vigilância. Ok, 370, 9800. Salvador, é o gol 1896 na posição 3 para pushback acionamento. Para o táxi, 1896. Gol 994, decolou 04, controle 198. 98, boa noite. Obrigado a atenção, Edson. Sim. Controle Salvador, bom dia, gol no 994. Bom dia, gol 994, 350, sai da PUCA. Desci da PUCA, 350, 994. Passarei do 9800, chame Recife, 12545, alterne 12685. 12545, alternativa? 12685. 12685, dado, boa noite. Receptor localizador, campo à vista, azul 4178. Azul 78, torre 18612. 18612, muito obrigado, bom dia, até amanhã. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4178. Bruno 78, continua a aproximação, tem livre pouso no 0, vento 090 graus 99. Está livre pouso, embaixo, retravado, azul 4178. Salvador, é o gol 1896 para o táxi POB 81, autonomia de 2h37, passo alternada Fortaleza. ...96, prossegue via Índia e Alfa me chamar para outra atmosfera, confirme apenas o POB. 81, autorizado o táxi via Índia, Alfa chamaremos para outra atmosfera, 190, gol 1896. Pronto, próxima ponte espera do 1-0, gol 1-896. 1-896, Lima, tem pista no 0. Autorizado ali, manter 190, gol 896. Chame Recife, 12545, alterne 12085. 2545, 2085, boa. Boa. Seu solo azul no zero, livre à direita, mantém minha escuta, táxi Alfa, reportando para a Juliette. Via Alfa, Juliette, quatro. Boa noite, 896, livre decolagem 10, vento 090 graus, 629. Autorizando a decolagem da 10, gol 1890. Decolou 1-1 no controle 1-9, decimal 8. 1-9-8, grato, bom dia, gol 1-8-9-6. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1-8-9-6, na Puca, Aracaju. Bom dia, gol 1-8-9-6, vigilância, subal 370, Puca. 370, Puca, gol 1-9-8-9-6.